3153, reduza para 2109. Geotan 3517, no ponto de espera da 10. Mil pés, altímetro em Salvador, 10012. 4040, POD 108, 3h30 de autonomia, alternado, líder 1. 4040, táxi e Apache, Índia Juliette, condição Índia, Alfa, até o ponto de espera, a gente chama Tony 1895, ajuste 10012 para a viagem. Apache, Índia Alfa, 10, lá, Torre 1895, a espera de 12, 4040. 1093, inicie redução. Reduzindo 093. Paulo Salvador, bom dia, o Rio 5973 pousou na sua escolha. Tem livre a decolagem da 10. O vento está variando de 270 graus a 30 graus com 3 nós de intensidade. Livre a decolagem da 10. Sente livre a decolagem da 10 para 3597. Prossiga. Chame Recife 251, Altana 3395. 251, 3395, bom dia, obrigado. Recife 1700, 093? 093, recepto localizador com a Pron 160, chame estabilizado, livre LS. Cidade LS, 160093. E o 981 não reduza para 2309. 9970 reduza para 2309. Samia 570 desça para 2000 pés, nível ES, altímetro 612, chama estabilizado. Para 2 e 3 LLS, 093, complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. Muito obrigado, bom dia. E Salvador, bom dia, tá 3517, cruza 1200 na saída Arbor. 3517, contato radar na decolagem, subiu até 360, saída Arbor. 360 na Arbor, tá 3517. 3153, desça para 3000 pés. 3000. Lador, mantigo, 10093, estabilidade final. 1093, avistado, livre pouso, 10, o vento é calmo. Dado pouso, 0936. 1989, desça para 4000 pés. Federal 9970, desço para 5000. Entendo, meu pé, Federal 9970. Nono, reduza para 2109. 2109, 9109. Elefa, o Tatar 597? Elefa 3597. Obrigado, Elefa 3597. Azul 4040, alinha e mantém a 10. Ali mantém a 10 azul 4040. 3600, obrigado, bom dia. Desça para 12 mil pés, livre aproximação, chama estabilizado. Último repórter, Arasco, André. Salve Salvador, bom dia, com 0939. 1093, táxi em Alfa, Juliette para 08, Tati 1, bom dia. A Juliette, Tati 108, bom dia, Bia. Apsa 6570 estabilizado? Estabilizado, senhor. Foi de aproximação ali, eu assisti na torre 1895. 1895, bom dia. 3153, livre ali, assisti na estabilizado. Amarato, senhor. 3597, chama centro Recife, 1288, alterna 260. 288, 260, centro 3597. Obrigado, bom dia. Controle, 1208. 208, 4040, um bom dia, bom trabalho. Igualmente. Torre Salvador, bom dia, 6570, estabilizado em LS, sem o campo à vista. Bom dia, APSA 6570. Tá livre o pouso na 10, ajuste 1012. O vento é calmo. Livre pouso, 6570. Jogo autorizado, 190, Golf 677, Aerovia. Cola da 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, zona 5453, controle 1208. 214040. Curva esquerda, na saída da Puca, transição Aracaju, 5453, o nosso padrão, responde após a colagem, chamará o controle 20 do Mauê. Avisa que não há aqui, está dizendo que tanto o solo quanto do tráfego está no interfone direito, tá? Strip 5514, cotejou corretamente, chama pronto no parte 3. Só critério 981, tráfego à frente, tira a cegão em Rebus 320 e agora 8 milhas. Ok. No 53 estabilizado. Tem mais chão, 3. Complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Mato 853. E o 98 no 1 no livro LS, do separador do meu pé, chame estabilizado. Hoje o pé de VLS, o 98 no 1. Tá 9970, do separador 3, meu pé. 3, meu pé, federal 9970. Do 4201. Direção 3153, canal 10. Direção 3153, aguarde a pista livre, o ajuste é no 012. Padrão 53. Na porta. 70, no solo 04, direita 129, o solo. 219, pé. Pé. Paulo Salvador, muito bom dia. 6570, levando esquerda na sua, direita na sua esquerda. Sim, para 1700 com referência. 6570, taxi via Alfa, Alfa Kilo, para a posição 10 do parte 3. Alfa Kilo, para a posição 10, parte 3, 6570 W, bom dia. Azul 401, escuta. Irmão. Campeiro autorizado nível 340, UP Zulu 1-0 até bridge após UP Zulu 1-6. Decola da 10, curva à direita, perfil da saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Aciona 5457, controle 1208. 340 para Campinas, decola da 10, perfil da El, Leda Motiva. Recepta Pesolu no 0, boa brinde, Pesolu no 6. 5457 transponder 208, em controle azul 4201. Sideral 970, livre LS, chama estabilizado no curso do localizador. Trabalhar estabilizado no curso Sideral 970. Estamos a. Posso externo? Estabilizado na externa do ONS. 7981, aguarde pista livre, ajustando 012. Aguardando pista livre, 012, gente. No solo 06, direita 1219, o solo. Zona 53, táxi via Alfa Juliette para 03, Pationa. Alfa Juliette, bate, posição 3, Pationa, 03, 03. Localizador, Sideral 9970. Sideral 9970, chame a torre, Nono 895. 1895, bom dia. De Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, continua a aproximação, guarda está livre. Ajuste 0012. Prosseguindo e aguardando, Sideral. Pouso autorizado no zero, vento variável 2 nós. Baixa travou? Afirmativo, baixa travado, livre pouso na 10, sideral 9970. 98 no 1, alfa, quilo, passe 3, até sinalização. Nosso sistema solo 12, à direita 121, 19. Direita 219, sideral. Salvador, bom dia. Delta 3290, pronto, autorização em Colômbia. O nível 330, Recife, Nambu. Alfa, quilo, passe 3, até sinalização. Alfa, quilo e passe 3, sideral, no braço, sideral. Salvador, na escuta do 3890. Na escuta, Sol 121, décima 9, cópia. Obrigado. Sol Salvador, bom dia, tá 3890, pronto para autorização em cópia 330, Recife, Centro Golf no 06. 3890 Recife, 330 autorizado, vem pelo ISC 58, recola pistola 0, curva esquerda, sai da pulga, transição Caju, controle 120 da cima 8, aciona 5455. Pulga está Caju? Pulga Caju, afirmo. Ok, então autorizado, então nós vamos para Recife no 330, pelo ISC 58, aerovia, recolando no 0, curva esquerda, após a decolagem, pulga Caju, nossa saída é 5455. Transponder 208 ao controle, alçana 3899. Qual é o seu ponto busta? 3899. Paulo Salvador, 3554 para a busca, acionamento passe 3. 3554, aguarda parqueamento federal no passe. Cugino, aguarda para o push. O 5514. Solicita acionar na posição, coordenação do depósito de sol. Tá livre, só aguardando o push, 5514. Ô, 5-5-4 pode coordenar que solo 5 federal tá com sua retaguarda e que o puxa vamos levantar agora. Passou o federal autorizado o puxo, 5-5-4. Solo 63, bom dia. Tá, é o posição ótima, aguardando o copo 62 e o número do copo. Galeão, 360, VPZL 10, Schmap Loop do Barbacena, colapso do 10, curva direita, seda da Euleda Motima, controle 20-8, aciona 5461. Confirma a saída da El, tração ótima, curva direita, reporta a push, 2-1. Da El, dia da morte. 1-963, Chico. Azul 401, para o push, pega o treinamento. 461, livre push, aponta o contato. 401, autorizado, push, seu passe. 63, Chico. Leão 360 autorizado, VPZulu no 0, Smap, Lufo do Barbacena e após conforme. Decola pistola no 0, curva direita, saída da LA da Motima, controle em 20-8, aciona 5471. Motima, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Décima 8, aponta pro Chico. Salve, Salvador, bom dia, gol 1093, 1097, 1097, confins. Foi o gol 1093? Sim, 093, confins, 360, vem pelo 10, 3, vem pelo 6. Recola a pistola 0, curva direita, será da real, transição módica. Controle 1-20-8, aciona 5473. Sente pesado, Israel, Mótica, 208-473, gol 093. Confirmando a transição Mótica, reporta push, gol 093. Sente Israel, Mótica, gol 093. Paulo Salvador, trip 5514, com 60 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. O fulano PB? 60, 60. Táxi CV Índia, ponte para dano 0285, 0 no 2, 5514. E ainda não pode esperar 1 no 8, 9952. Bom, muito bom dia, 1865, informação aqui, 36 Brasília. Bom, 865, 360 Brasília, VV117, decola pistão no 0 com a direita, sai da vó. Elephant, controle em 20.8, aciona 5475. Gente, autorizado Salvador 360, na Pesolona 7, Rabo Elefa, controle 208, 5475, gol 1865, chama o push. Resposta para o push, gol. Entre. Salvador, azul 4201 para o táxi, tem 1-0 a bordo, 110, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. 201, táxi Revia Índia, ponte para dono 02-895, Krengal no 012. Índia, 2-895, Krengal no 012, azul 4201. Bom dia, prossiga. Não é só pra ver? Sim, não é só pra não ter o pra ver. O vento variável, 2 nós, chama fora do solo, agora de 107. Salvador, Otinané, 6211, puxa, Sanano, 5. 2 no 1, autorizado, puxa, passa para o ataque. 1-1, repassa ataque. 0, 2, 4, 2, 0. Para pushback, acionamento, 3890 no 6. 3890 autorizado, puxa, passa para o ataque. Autorizado, vai chamar para o ataque, 3890. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolou os 24, controle 1208. 1208, 7. Vale Salvador, Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se litoral sul, reporte visual com Dina 500 pés. Centralizado com Dina 500 pés, 7. Puxa, tá? Uno, dá presente autorizado, puxa para o Frutac. Uno, Uno, obrigado. Azul 4201, controle 1208. 208. Salvador, Azul 4201. Azul 4201, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, voe leda. 340, para a direita do 4201. Decolagem autorizada no zero, variável 2. Autorizado para o 5-5-1-4. Quilowatt, lençóis, nível 1-0-0, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, após direto, corrigindo pista no 7, curva esquerda. Saída Momo, após direto, controle 1-2-0-8, sendo 5-4-3-7. Tem 437, confirma o POB, autonomia no patinho. 612 agora, 3 autonomia, acionamento e táxi. Abaeté, 2895, golf lógico. Ciente, 1 no meia, golf lógico, morro. 208, é um bom dia, senhorita. Bom dia. Salvador, muito bom dia, 5-5-1-4, Trip. Trip 5-5-1-4, bom dia, contato radar, suba para o nível 190 na saída PUCA. 190 na PUCA, 5-5-1-4. Solicita um 50 como nível final, se possível. Sube e mantenha o nível no 50, 5-5-1-4. Grato. Táxi voo 1963 com 111 a bordo, autonomia de 4 horas e 4 minutos, alterna a cabeça. Livre táxi a Índia, ponte perdão no 02, 95, negão 012, chanel, voo 1963. Gente, táxi a Índia, mandou no ponte perna 295 a torre, ajuste no 02, voo 1963. Ataque 3890, temos 99 a bordo, estamos alternando. Natal com 4 horas e 10 de autonomia. Ataque de Índia, ponte perdão no 02-895, negão no 02, então 3890. 1-0-2, livre ataque de Índia, ponte perdão no 02-895, obrigado, bom dia, 3890. Bom dia, o Xenero 62-1, aproximando o ponto de espera da 1-0, está pronto. Charme 211, autorizado alinhar, decolar 10, vento variável 29. Livre alinhamento em Tocolândia, da 10, 219. Sábado, bom dia, 3890, pronto. 3890, autorizado a ler e manter no zero. Norma 211, decolado 32, controle 1208. Ok, 1208, Oceania 6209. 5, autorizado, puxa, bota o trânsito. Salvador, bom dia, voo 963, está no ponto de espera agora. Voo 963, bom dia, após a rolagem da Airbus Atan, linha mantém. Após a rolagem da nave Tan, linha mantém, voo 963. Está 3890, decolagem autorizada 10, variável com 29. Tira de colagem 3890 da 10. ...649, autorizado chegada bom, fidência para 4.000 pés, altímetro no 0, no 2. Autorizado. 4201, chame Recife no 251, alterno no 3395. Azul 4201. Controle. 208, obrigado, bom dia, tá 3890. Controle Salvador, bom dia, 3890, passando 1410, na Fuca, Aracaju. Então, 3890, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, saída Fuca. Fuca 330, 3890 da TAM. Por 963, decolagem autorizada no zero, variável com 2960. Iniciando 963. VIP 5594, voe Aracaju. 93, aguarda a companhia táxi certa, aguarda, após iniciar o push, aguarda o táxi. Voando Aracaju da presente, 5594. Uno 903, decolado 36, 1208, controle. 1208, 963, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 963. Voo 963, bom dia, contato radar, suba para nível 360, voe líder. 360, voo 963. Táxi, Índia, bom dia, no 02895, no 013, ou no 865. 013, autorizado via Índia, pista 10, 1895.0, boa noite, 1590, chama na papá. Ajuste 1090. E sentido a informação, Juliette, abandonou 2190 para 150. Passeira 2229, bom dia, autorizado chegada Mário Van de Tap, desça para nível 050, altímetro no 03. Ok, para o 050, na Pro de Tap com 1013. Alguma possibilidade de voar direto do Duna? Negativo, mantém TAP. Mantém. Controle de Salvador, é o 963, é presente, solicita voar Motiva. Mantenha a Leda no 963. Mantenha o 963, gol. Chané 62 no 1, chame Recife 1251, no alterno no 3395. 1251, confirma o alternado, por favor. 1395. 1395, obrigado. O 6219, bom dia. Bom dia. Golf Quilosca, autorizado ingresso 35, chama Nelly Pro. Olá, aí para passear. Bom dia, confirma o quadro que se encontra. Confirma o Serra 96 que sei que é Quebec. Golno 865, ponto espera, Carolina 90. Golno 865, bom dia, autorizado. Alieri mantendo no zero. Alieri mantém pista no zero, Golno 865. Golno 865, corrida. Decolagem autorizada no zero, vento 27002. Livre decolagem, pistão no zero, Golno 865. Fala, Golf to Golf, confirmando, decolagem 35, pé esquerdo na mão. Salvador, bom dia, Alfa 6570. Geral 9970, bom dia, protocolo. É, Alfa Cargo 6570. Alfa Cargo 6570, prossigo. É, na sexta-feira, quando tiver autorização, recebo 390, por favor. Gente, guardando uma opção 6570. Tá, é, tá pros 10h20, mas provavelmente a gente vai sair adiantado. Se conseguir coordenar, eu te agradeço. É, o plano chega 30 minutos antes aqui. Tem que chegar para a Copa, Salvador, bom dia, Rio 5973 com a Juliette, 3-0 para Recife. Só 13 plano para as 10h15, está chegando no sistema aproximadamente mais 3, 4 minutos. Joia, obrigado. Alô, 096, estruturação para táxi, 144 a bordo, 314, barulho. Autorizado táxi e Índia, ponte para dar no 02895, ligando no 013, com o gol no 093. 096 e Índia, ponte para 2895, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. Sai da árvore, o 360. A senhora autoriza voar elétrico para a gente tirar um pouquinho do atraso aqui? Autorizado. Obrigado, roda elétrico, gol 865. Trip 55 no 4, chame Recife no 2685, alterno no 2545. Autorizado o revolve. Olha, tem uma deposição da instruções do Alfa do CEC. Continua bom, passa 1300 nessa escuta. Golf Kilo Oscar, contato radar. Suba e mantenha 3 mil pés, aguardando livre ascensão para o 100. Já cumpriu o PC da saída, Momo, gosto logo. Trip 55 no 4, na escuta do controle. 5 no 4, transmissão às cegas, chame Recife no 2085, alterno no 2545. A 49, após pelo, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 3, está livre LS, que se reida pista no 0, reporta estabilizado. Sente após pelo, 2 mil, livre LS, reportará estabilizado, gol no 649. Gol no 093, autorizado, Linhares, decolado no 0, vento 290.02. Autorizado, Linhares, decolado no 0, vento 0. passarelo 2229, está visando o setor, autoriza descer até 2000? 3000 pés autorizado, passarelo 2229. Até 3000, 2229. Pátio 3 para o pátio 1, né? Negativo, outra posição, alfa de serra. Alfa de serra, mantenha a posição. Disco 93, ponto com. Nos 3, decolado 41208. 208, bom dia. Bom dia. Nossa Salvadora, bom dia, gol 9093, decolado. Gol 9093, contato radar, suba para o nível 360. 360, quando possível pode voar, lenda? Autorizado, lenda, gol 9093. E aí, já curvando então para de lenda, obrigado. 360, nossa vida. Papatango Golf Kilo Oscar, foi autorizado subir até o nível 3, até 3 mil pés, agora livre ascensão ao nível 100. Livre ascensão 00, Golf Oscar. Recife 310 autorizado, risco 93, via para o risco 58, ficou na pista no 0 com a esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 20.8, aciona 5532. Autorizado conforme Recife 310, na Peruísque 58, da cabeceira 10, curva esquerda após o controle 120.8, transporte 5532 e o 5973. Correto, aguardo pronto, puxa, o risco 93 tem estimado, puxa. Samara, não tem estimado ainda não, mais ou menos uns 10 minutos, 5973. 2 minutos, é isso? 10.10 de minutos. O Alfa XE Echo, autorizado reboque, reporta no término, portão 09. Alfa XE Echo reportará no término, portão 09. O Mike XE Delta, livre reboque, reporta no término, portão 05. Pode ser. Moduro, Rio 981, bom dia. 981, bom dia, Fortaleza, 310 autorizado, VP Zulu 19, Bangu, Abuco, após direto. Cola pistola 0, curva esquerda, sai da mão, transição frota, controle 120.8, aciona 5502. Correto, o Rio 981 tem chamado push. Claramente, mas... Salvador, AB6570. 6570. O plano tem pra azul no 025, mano, no 025, ok? Estimado chega em 30.200. Não, ok, é seguinte aí, na verdade a gente queria perguntar se pra você chegou a informação do nosso número do voo 6570 mesmo, ou se teve alguma alteração. Então, pra esse horário ainda não chegou o plano, porém tem a lista repetitiva. E no repetitivo tá 6570. Confirmando, foi feito alguma CHG? Não, a gente tá achando que é erro de impressão aqui, tá 8470. A gente quer depois então fazer um cross-check contigo aí. Então, na lista do repetitivo aqui tá 6570, soltou Recife. Tá ok, né? Escuta, obrigado. É, obrigado. Estabilizou ILS 190, ILS XA 2229. Cancele do 2229, isso é minha torre, no 895. 1985, 2229. Gol no 865, chame Recife no 288, alterno no 260. 288, 260, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia. Passarei 2229, estabilizado ILS XA. Passarei 2229, bom dia. Continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro no 013. Aguardando.